A professora da sexta série perguntou pra turma. É. Qual é a parte do corpo humano que aumenta quase 10 vezes seu tamanho quando é estimulada? Imagina! Imagina qual é! Ninguém respondeu. Eu falo! Aí a Alessandra levantou brava. Alessandra, brava, quem furiosa. Diria? Levantou nervosa. Falou assim: você não deveria fazer uma pergunta dessas para crianças da sexta série. Indecente. Eu vou contar pros meus pais e eles vão falar com o diretor e ele vai demitir você com base no ECA. ECA, que nojo. É o estatuto da criança e do adolescente. E ainda vai chamar o CT, Conselho Tutelar, para te prender, tá? É. Para o espanto da professora Alessandra, a professora não só ignorou, como perguntou de novo. Gente, qual é a parte do corpo que aumenta em 10 vezes o seu tamanho quando é estimulada? Alguém sabe? Diga lá. Finalmente o Zezinho levantou e falou assim: professora, a parte do corpo que aumenta 10 vezes o tamanho quando é estimulada é a pupila. Oh, muito bem, Zezinho. Vai, muito bem. Que beleza, Zezinho. Zezinho. Aí olhou pra Alessandra e falou: tá vendo, mocinha? É. Quanto a você, eu tenho 3 coisas pra dizer pra você. Primeira é que você tem uma mente muito suja pra sua idade. Só pensa naquilo. A segunda é que você não leu a sua lição de casa sobre os sentidos. Não, não é. E a terceira: 10 vezes? Um dia você vai ficar muito, mas muito decepcionada, viu? Não é tudo estando, ó. É bem menos. Se dobrar, já fique feliz. Mas nem quero ver dobrar, mano. É verdade.